Agora vem bênção do céu pra você e pra mim. Jeová marcou um encontro contigo, ele quis impedir, mas você chegou, pois um anjo do céu veio te conduzir. Se Deus prometeu te dar uma vitória, não há quem impeça. Ele vence o inferno, se arrebenta tudo, Deus cumpre a promessa. É por isso que eu gosto de Jeová. Ele abate o diabo quando se levanta pra nos derrubar. Ele diz que não, Jeová diz que sim. E no fim dessa luta vem bênção do céu pra você e pra mim. O Senhor vai entrar com grande providência dentro do seu lar. Recebe agora pela sua fé. É por isso que eu gosto de Jeová. Ele abate o diabo quando se levanta pra nos derrubar. Ele diz que não, Jeová diz que sim. E no fim dessa luta vem bênção do céu pra você e pra mim. O Senhor vai fazer um reboliço aqui neste lugar. Os anjos de Deus já estão passeando neste ambiente. O negócio é do céu e pra entender isso é preciso ser crente. É por isso que eu gosto de Jeová. Ele abate o diabo quando se levanta pra nos derrubar. Ele diz que não, Jeová diz que sim. E no fim dessa luta vem bênção do céu pra você. Tem um cristão que não deu glória a Deus. É crente congelado, perdeu o contato que desce do céu. E se neste vale ainda tem ossos secos, eu vou profetizar. Vai criar carne e ossos, receber a vida e começa a andar. É por isso que eu gosto de Jeová. Ele abate o diabo quando se levanta pra nos derrubar. Ele diz que não, diz que sim. E no fim desta luta vem bênção do céu pra você.